some old nation dying. Open your heart, open the border. Open your heart, realize, just stop denial. It's a curse, it's a pledge, denial. Open your eyes, you're old and dying now. Open your yo haría lo que fuera por un beso de la flaca, yo haría lo que fuera. Yellow. Comme Carla que tu chantais encore. Oh, j'ai cru. Tu chantais encore. Que tu chantais encore. comme les anges. J'en retenis tout entier. Les autos, les mésanges, sans s'attarder. Contraste aux idées de papier fragile. Done. guys. I'm fond of the crowd. Thank you. don't like when you think that you're a non-national diet. All nation Thank you. gotta find a reason where my money's always gone. And channel on Twitch. I've been on holiday for so long, since my breakup to be fair. So, if you want to join, just like Bernd, and show your face, you're welcome. Just not now, we'll see it later. Tomorrow or another day. I hope to venture to go. My new roommate, her song. We'll be right back. secret pour la plupart des gens. On va pas se mentir, on n'est pas si pris par le temps, par le temps, par le stress non plus, non. Dis-moi. Dis-moi. Que fais-tu? Le cadeau de tes journées. De ce temps j'arrive, attends, j'arrive.